Basta o jeitinho dela andar, nem ninguém tem carinho assim para dar. Eu vejo na cor dos teus olhos as noites do rio ao luar. Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar. Ela é meu amor, só me vê a mim, a mim que vive para encontrar na luz do teu olhar. Paz que eu sonhei, só sei que sou louco por ela. Pra mim, ela é linda demais. E além do mais, ela é carioca, ela é carioca. Obrigado.